cumpriram. Maranata, meu Senhor, eu vou subir. Como meu Deus, eu vou subir. Eu sou águia do Senhor, minha alma não tem medo. Eu agarro minha bênção, levo para o refúgio. Fortaleza nas alturas, habitação de Deus. Como águia eu renovo minhas asas pra voar. As feridas vão fechando, eu espero no meu Deus. De repente ouço a voz, o seu tempo é agora. Abre as asas, sai voando para a vitória. Eu vou subir, com o meu Deus eu vou subir. Eu sou águia do Senhor, minha alma não tem medo. Eu agarro minha bênção, levo para o refúgio. Fortaleza nas alturas, habitação de Deus. Estou voando, o céu se abre. Vejo a face do Senhor. É a volta do meu Deus, com seus anjos ao redor. É assim que vivo a vida, no invisível pela fé. Com meu Deus eu vou subir. Eu sou águia do Senhor, minha alma não tem medo. Eu agarro a minha bênção, levo para o refúgio. Fortaleza nas alturas, habitação de Deus. Eu vou subir, com o meu Deus eu vou subir. Eu sou águia do Senhor, minha alma não tem medo. Eu agarro a minha bênção, levo para o refúgio. Fortaleza nas alturas, habitação de Deus. Eu vou subir. Ah, que bom! Cada vez mais alto. Seu segundo voo é mais alto do que o primeiro. E quando ela faz o terceiro voo, ele é mais alto do que o segundo. Ela sempre se esforça para voar melhor. Os que confiam no Senhor são como a águia. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir.